Blog Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Olha, antes de tudo mais, eu queria ler aqui para vocês uma mensagem que eu recebi do Bernardo Souto, do Recife. Diz ele: escrevo-lhe para expressar meu sentimento de absoluta revolta em relação a uma espécie de censura silenciosa que vem sendo imposta ao poeta e filósofo Ângelo Monteiro aqui no Recife. O fato é que o intelectual alagoano só muito raramente é convocado a participar dos principais eventos literários da capital pernambucana. Neste último Festival Recifense de Literatura, que ocorreu agora há pouco, entre os dias 22 e 29 de agosto, o nome do autor de Escolha e Sobrevivência sequer foi mencionado na programação. As pessoas mais sensatas daqui do Recife sabem que Ângelo Monteiro se tornou persona non grata para os organizadores desses eventos, por denunciar a plenos pulmões a picaretagem literária existente não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Mas quando é que essa merda vai terminar no Brasil? Quando é que, vamos dizer, a excelência, a qualidade, o valor educativo das obras vão interessar mais do que a fidelidade do sujeito a esses grupinhos de mútua puxação de saco? Quando é que vai terminar essa coisa de capelinha? Né? Quando é que, bom, capelinha em todo lugar, mas acontece que não tem esse poder imperial que tem no Brasil, né? No Brasil isso é a única coisa que conta. Você ser um puxa-saco é a única virtude que conta no Brasil. É um negócio impressionante, né? Toda hora a gente vê isso de novo e de novo e de novo. Essa tendência sempre existiu no Brasil, mas nos últimos 20 anos a coisa passou de todos os limites. Em outras épocas sempre existiu isso, é claro. Faz parte daquilo que o Alexandre Zinoviar chamava vida comunal, né? Que é regida por aquelas regras, né? De você evitar a responsabilidade, empurrar a responsabilidade para o outro, você sempre tentar tirar vantagem, essas regrinhas de mera sobrevivência, né? Nos grupos. No entanto, em outras épocas, onde os valores maiores de civilização mantêm essas coisas sob controle, mas nos últimos 20 anos, olha, abriu todas as latrinas, quer dizer, todas amebas, tênias, lombrigas, saíram todas e ocuparam o espaço. É um negócio, é a invasão das lombrigas, meu Deus do céu. Né? Você vê, em outras épocas, eu lembro assim, por exemplo, se você estudar a vida do Graciliano Ramos, você vai ver que ele, sendo membro do Partido Comunista, ele criou um bocado de problema lá dentro, porque ele falava as coisas que ele, como ele estava vendo, incomodava todo mundo, tá certo? E não obstante, o Partido Comunista engolia em seco e continuava respeitando o cara por ser um grande escritor. Hoje em dia não tem mais nem isso. Você vê que naquela época, até dentro do Partido Comunista, que é uma latrina, ainda tinha um certo respeito, né, pelos valores objetivos. Quer dizer, se o cara é um grande escritor, se nós devemos a ele uma obra, dizer, que enriquece a cultura nacional, então nós temos que engolir sapo quando ele nos incomoda e julgar o sujeito pela sua grande obra e não, vamos dizer, pela sua desobediência às regras de um grupinho de merda, né? Agora, hoje não, o grupinho de merda é soberano, é a única autoridade que existe. Não tem mais nada. Puta merda. Bom, também queria avisar vocês, lembrar vocês o curso aqui, a Consciência de Imortalidade, que eu vou estar proferindo em Colonial Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro de 2010. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro. E-mail eduí.ferro@uol.com.br. Ferro eu não vou soletrar porque todo mundo sabe o que é, está tomando ferro faz vários anos, pelo menos desde 2002, então vocês sabem o que é ferro, eu não preciso soletrar. Eduí Ferro arroba uol.com.br. Telefone 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Não. Agora, aqui, é um negócio impressionante. Por quê? Essa coisa de você escrever não o que você viu, não o que você sabe, mas o que você gostaria que o outro imaginasse. Isso aí é a essência da mentira. Quando é que a pessoa vai entender isso? Hein? Esse negócio de você tentar, às vezes, dizer uma coisa só para dar boa impressão, a boa impressão da qual você pretende tirar alguma vantagem, isso aí é a essência da corrupção. Você começa com isso, não é melhor a gente não dizer isso, melhor dizer aquilo, porque vai dar uma outra impressão. Né? Você veja, o Juan Manuel Santos foi aí ao Brasil e o Lula disse aquela sentença genérica, né? O terrorismo é inadmissível, não se pode usar o terrorismo como arma de luta política. Mas é o seguinte, ele não usou nenhuma vez a palavra FARC. E ao mesmo tempo que ele fala contra o terrorismo, então o governo oficialmente não reconhece as FARC como entidade terrorista. Então ele não está falando nada contra as FARC. Mas o Juan Manuel Santos achou que ele estava. E achou que saiu lá contando com o apoio do Lula. Falou, pô, aqui, aí um está mentindo, o outro está se enganando. Na verdade, não sei se o Juan Manuel Santos se enganou, mas é aquele negócio. Ele tenta dar à declaração do Lula o sentido de uma declaração anti-FARC para ver se, como diz, pega o Lula pela palavra amarra. Mas isso não funciona. É claro que não funciona. O Lula não está contra as FARC e jamais estará. Agora, a candidatinha dele, essa vagabunda dessa Dilma, disse aí, não, a FARC está envolvida no crime. Eu digo, mas meu Deus do céu, por que ela só disse isso agora, depois de pressionada, quando o pessoal acusando, vamos dizer, 20 anos de colaboração dela com essa merda, né? Daí ela, para se limpar às pressas, né? Pega lá um pedaço de papel higiênico usado, tá certo? E tenta limpar a sua imagem. Né, falando um pouquinho de mal das FARC. Por que a senhora não falou isso quando era ministra? Por que não protestou contra o apoio reiteradamente dado pelo seu próprio governo às FARC? Por que só agora que é candidata vem falar uma coisa dessa? Ora, pô, vai mentir na casa do caralho, mulher. Puta merda. Quer dizer, o direito dessa gente à mendacidade é ilimitado. Ou seja, agora aconteceu aquele negócio do sujeito que investigou lá a conta bancária da filha do Zé Serra. Então, evidentemente, o Zé Serra estrilou, pediu uma providência aí ao TSE, que não tomou providência nenhuma. Esse é um caso para impugnar a candidatura da dona Dilma. Em qualquer país decente, uma coisa dessa, durante a eleição, a candidatura está impugnada. Era o que tinha que acontecer. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão do PT, não fez absolutamente nada. Né? Se fosse o Serra, bom, o Serra estava ferrado. Então, a confiabilidade do TSE é 0000. Então, daí aconteceu, me mandaram aqui um documento do PT de Santa Catarina, um sujeito dizendo, olha aí, o golpe começou. O que, que é o golpe? É o Zé Serra protestar contra a invasão da conta bancária da filha dele. É golpe de Estado. Quer dizer, golpe de Estado não é o crime que você faz violando a lei eleitoral para tentar fazer uma fraude eleitoral monstruosa, né, comprometendo lá a filha do outro candidato. Não, isso não é golpe de Estado. Golpe de Estado é o cara reclamar disso ao Tribunal Superior Eleitoral. Ora, pô, o que eu falo da mentalidade revolucionária, que era baseada na inversão do tempo, inversão do sujeito e objeto, inversão da responsabilidade moral. É assim, os exemplos são milhões. Acontece todo dia, todo dia, todo dia. É só você analisar um pouco o discurso dos caras, você vê que é inteiramente baseado na inversão. Você vê o que aconteceu nesse negócio do México, né? Os narcotraficantes lá matam gente pra caralho. Daí, depois de fazer a matança, está livre para matar quem ele quiser durante anos, daí o governo resolve intervir e começa a matar uns traficantes. Daí, o que os traficantes fazem? Denunciam a guerra, o estado de guerra no México. Olha, morreram 28 mil pessoas. Sim, morreram 28 mil pessoas, das quais 27 mil foram vocês que mataram. Então, o que eles fazem? Eles computam o número dos que eles mataram e mais que o governo matou e joga tudo na conta do governo. Então, primeiro, inversão do tempo. O governo só entrou na história porque vocês estavam matando gente. Então, foram vocês. Primeiro, o governo depois. Aí inverte. É como se o governo tivesse começado a matar. O governo disse assim, olha, então no ano de 2005, o governo pensa assim, olha, no ano de 2010, aquele fulano lá vai começar a traficar tóxico, então nós vamos matá-lo preventivamente. É essa a história que eles estão contando. Quer dizer, o governo começou a matar os traficantes antes de ter o tráfico de tóxico. E daí os caras começaram a traficar tóxico, né? Como protesto cívico. E os caras querem que a gente acredite nisso. Os caras vêm e dizem isso na sua cara, com um cinismo. E a coisa é tão absurda que o cérebro do ouvinte paralisa e não percebe o que está acontecendo. Ora, como é que tem que responder uma coisa dessa? Tem que responder com tapa na cara. Tem que bater no sujeito e não dizer por que está batendo. Olha, você vai dizer isso aqui lá para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para o seu pai, aqueles dois filhos da puta que geraram você, nunca deviam ter feito isso, né? Pena que não existisse o aborto na época para você ser abortado preventivamente. Você tinha que ser abortado antes de ser gerado, porra. Tinha que abortar o espermatozoide, tá entendendo? E o óvulo, para que eles não se juntassem. Olha, junta aqui, tá vendo o espermatozoide aqui, tá vendo aquele óvulo ali? Vamos juntar e vamos fazer o seu fulano de tal. E no ano de 2010, ele vai aqui vender a inversão do tempo pros trouxa, porra. Né? Vai dizer que aqueles que ele matou, mas os que o governo matou, o governo é culpado de tudo. Não é possível. Como é que se aceita uma coisa dessa? Como é que sai isso num documento oficial? E o pior é que o cara, quando fala essas coisas, eu tenho certeza, eu conheço a gente, eles não estão mentindo, eles são sinceros, eles acreditam mesmo na inversão do tempo, porque são todos loucos perigosos, porra. A mentalidade revolucionária é uma forma extrema de patologia mental, extrema e perigosíssima, a mais perigosa que já houve ao longo de toda a história humana, que se você somar tudo que eles mataram desde o século XVIII até hoje, dá uns 300 milhões de pessoas. E quanto mais gente mata, mais a situação piora, mais aumenta a fome, o desemprego, a criminalidade. Quer dizer, o mal gera o mal e incessantemente a coisa não para. Então, eu digo e repito, a mentalidade revolucionária é o pior flagelo que se abateu sobre a espécie humana desde o tempo de Adão e Eva, ou do homem de Neandertal. O homem de Neandertal provavelmente era bisneto de Adão. Então, desde aquele tempo, se somar tudo o que aconteceu de merda, terremoto, praga, epidemia, vulcão, incêndio, soma tudo, não dá o número de pessoas que a mentalidade revolucionária matou em 3 séculos. É um negócio impressionante. Então, o que as pessoas estão esperando para tomar consciência? Que essa coisa tem que ser erradicada. A mentalidade revolucionária deve ser expelida do rol das ideias admissíveis num ambiente decente. A coisa tem que ser assim. Se a gente começou com abriu a boca, inverteu o tempo, dá-lhe um chute no meio do cu. Né? Não importa se é seu amigo, seu parente, sua namorada, sua avó, sua tia, dá-lhe um chute no meio do cu e manda calar a boca. Tá? Manda limpar a privada. Tá entendendo? Vai fazer um serviço decente. Né? Vai esfregar um chão, porra. Né? É isso que eu faria. Por exemplo, se eu pegar um quartinho de Moraes, o que você faria com o quartinho de Moraes? Você mandava pra cadeia e falava, não, eu dava um esfregão na mão do pé da puta e falava, vai limpar o banheiro, seu bosta, que é uma coisa que está à altura da sua capacidade. Tá vendo? O Lula, então, não, o Lula nem manda limpar o banheiro, porque ele vai sujar aquela porcaria lá, porra. Né? Puta vida. Eu lembro uma vez que eu estava num ônibus, né, e sentado lá do sujeito, o sujeito estava fedendo pra caramba. De repente ele sai e vai no banheiro, né? Por volta. Aí chegou a minha vez de ir no banheiro. Quando eu tava chegando perto do banheiro, todo mundo... Pá, não entra aí que tem merda até no teto. Tá entendendo? Então, é isso aí que o Lula ia fazer, porra. Tá entendendo? Então não pode mandar nem limpar banheiro. Né? Sabe o que você faz? Manda sentar num canto e ficar quietinho. Vai. Senta aí, fica quietinho. Vai. Aqui. O documento, o golpe começou. Agora, olha aqui que coisa interessante. É um cara lá do PT de Santa Catarina. Caros amigos e companheiros, já participei de eleições onde a sujeira e o... Ele quer mal-caratismo. Mal-caratismo é o cu da sua progenitora. Mal-caratismo? Mal-caratismo? Aqui que... Porra! É? Mal-caratismo e tudo de ruim acontece. Mas essa eleição... de 2010, pelas suas características, pode ficar na história do Brasil. pois as forças conservadoras estão usando de todas as suas armas para barrar os avanços conseguidos nos últimos anos. Presta atenção, não quero entrar no mérito do que foi errado ou certo administrativamente, pois temos que ter a consciência maior do que está em jogo. Ou seja, não interessa, não vamos discutir se o que o cara do PT, o tal do contador do PT fez, é crime ou não. Isso não se discute, discute o interesse maior do PT em permanecer no poder. Quer dizer, o cara confessa isso aqui, pô. Isso é total. E agora, o que nós vamos discutir é o seguinte: a medida, a ação golpista do seu Zé Serra, que entrou com uma queixa no Tribunal Eleitoral. Puta que pariu, quer dizer que agora o golpismo não é o crime que é golpismo, é você denunciar o crime, é a justiça que é golpismo. O que fazer com um cara desse? Ora, eu não estou dando nem o nome do filho da puta, tá entendendo? Eu estou procurando aqui, não estou achando, mas... Não, acho que não tem nome, não tem nome. Né? Não tem nome, isso aqui é, não é ser humano, é tatu-bola, minhoca, qualquer coisa. Tu não é um cidadão brasileiro, não. Né? Tu é uma merda miraculosamente investida do dom da fala. Né? Olha aqui, até saiu esse negócio do México que eu estava falando, saiu um artigo excelente do Bill O'Reilly. Né? Deixa eu ver se eu consigo dar descobrir onde está isso aqui. Pra indicar. Ó, saiu no Human Events. Vai lá, www.humanevents.com. Procura lá um artigo do Bill O'Reilly sobre o México. O artigo está excelente. Ele diz o seguinte: esse pessoal que trafica droga no México é mais perigoso do que a Al-Qaeda. Eles matam mais gente do que a Al-Qaeda. E eles matam esse bando de gente, né? E daí, naturalmente, o governo reage, começa o tiroteio, daí eles dizem: o governo está travando uma guerra, criou um estado de guerra civil. Quer dizer, se só eles estão matando, não tem guerra alguma. E, de fato, não tem. É caçada de coelho. É isso que eles gostam. Todo mundo desarmado, eles matando todo mundo em paz. Ó, o governo não deixa os caras matar as pessoas em paz. Que coisa mais feia, porra. Né? Quer dizer, oh, meu Deus do céu. Agora, o que eu acho engraçado é pessoal, assim, às vezes até liberal, conservador, que acha que essas coisas é uma questão de divergência ideológica. Diz, não, você tem a sua posição ideológica, eles têm a dele. Fala, escuta, mas desde quando matar pessoas é posição ideológica, meu Deus do céu? Puta, peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Alô? Alô, tudo bem? Tudo bem? Sou Luiz Guilherme, estou falando aqui de Santos. Eu queria te perguntar uma coisa lá. Você estava falando da mentalidade revolucionária e eu estava lendo o livro Barbárie em Berlim, do Chesterton. Não sei se conhece. Eu li muita coisa do Chesterton, mas esse aí não. E ele... É engraçado que ele vai descrevendo o povo teutão, né? E ele descreve, parece que ele descreve os alemães como se eles já fossem, que os alemães não eram dignos de confiança, e o que ele descreve parece muito o que seria a mentalidade revolucionária. Que ele fala que, por exemplo, ele fala que eles são mais bárbaros que, por exemplo, os nativos americanos. Por exemplo... É claro, existe um elemento de nacionalismo britânico antigermânico. Né? Esse é tradicional. Porém, o fato é que a Alemanha é o país que mais profundamente incorporou a mentalidade revolucionária. Você lê o livro do Modris Eckstein, A Sagração da Primavera, que é uma história da... história cultural e psicológica da Primeira Guerra Mundial, você vê que a Alemanha ali já tinha incorporado 100% a mentalidade revolucionária. Queria virar a Europa de cabeça para baixo. Como depois tentou fazer de novo na Segunda Guerra. Então, o Chesterton, embora ele esteja atribuindo isso aí aos alemães estruturalmente, não é verdade. Isso é uma coisa que entrou na Alemanha a partir da segunda metade do século XIX. Quer dizer, não é uma característica histórica permanente dos alemães, né? Agora, os ingleses também espalharam muita merda pelo mundo, e a França também. Quer dizer, ali ninguém está limpo, porra. Se você vê o mal que a França fez ao Brasil, né, exportando esses Jacques Lacan e Derrida, desde o Jean-Paul Sartre, porra. Tanto que a filosofia na França acabou, né? Agora, filósofo para eles é o Bernard Henri Lévy, né, que é um coitado, né? Então, tanto fizeram que acabaram cortando suas próprias pernas. O que ele fala aqui, achei que cabe muito. Ele diz assim, por exemplo: se um camponês russo espanca sua mulher, é porque seus pais já antes dele o faziam. É provável até que espanque cada vez menos, porque as coisas do passado tendem a se desvanecerem. Não lhe passa pela ideia, como aconteceria a um prussiano, ter feito uma nova descoberta em fisiologia, observando que a mulher é mais fraca que o homem. E aí ele vai. É, aí ele fala assim, quando ele fala, se um servo apunhala seu rival, é porque servos antes dele fizeram o mesmo. É, ele não crê, como o prussiano, ter fundado uma nova escola em cronometria pelo fato de estar correndo antes do sinal de partida. Ah, mas então, então essa característica só da Alemanha, não, a França também. Uhum. Né? Sempre que eles inventam uma modalidade nova de crime, eles acham que é um grande progresso o conhecimento, porra. Né? Uhum. Então, mas então, eu ainda não terminei, de ler o livro, mas isso... Tem que lembrar de São Paulo Apóstolo. Todos pecaram, estão todos excluídos da glória de Deus. País bom não existe, você está entendendo? Toda nação é um bando de filha da puta até prova em contrário. A honra das nações depende de meia dúzia de pessoas que fazem o bem e que conseguem mais ou menos manter, né, a ordem, o progresso, a coisa toda, contra o esforço de maiorias imensas. Entendeu? Então é sempre uma minoria de abnegados que acaba sendo crucificada. Isso é tudo que as nações podem alegar em seu próprio favor, são essas minorias, vamos dizer, minorias altamente qualificadas que eles mesmos perseguem. Você vai ver o que é o Brasil. O Brasil, meu filho, é o Machado de Assis, é o Gilberto Freire, é o Mário Ferreira dos Santos, é todos esses homens de boa qualidade que o país cuspiu em cima deles. E a Inglaterra, a mesma coisa, tá entendendo? Aliás, na Inglaterra, quase tudo que a Inglaterra fez de bom foi irlandês que fez, se você quer saber. A cultura britânica, 80% é irlandês. Eles estão lá dando chicotada nos irlandeses, cuspindo em cima. Então tá certo, Léo. Muito obrigado. Eu vou terminar de ler o livro, depois eu até, de repente, até comento minhas impressões lá no fórum do seminário, até eu peço para o pessoal comentar um pouco. Obrigado. Estou achando o livro muito bom. Obrigado pela resposta, Léo. Até mais. Chesterton é maravilhoso, tem que ler tudo que o cara escreveu. Pô. Eu estou aqui tentando completar a obra completa dele, mas a obra completa não acaba mais, pô. Chega a 50, 60, 70 volumes, pô. Um negócio de louco. Muito obrigado, viu, Lavo? Até mais. Obrigado, eu. Agora, olha aqui, esse negócio do governo, vou dizer, de nivelar a aposentadoria dos milicos com a dos outros, é claro que a coisa em si é injusta. Né? Porque não é a mesma coisa tu ficar lá carimbando, protocolando cartinha, e você tá levando o tiro das FARC no meio da floresta. Não é a mesma coisa. Tá certo? Então... Os militares não podem ser tratados como funcionários públicos, como outros quaisquer. Isso é um absurdo. Mas, cá entre nós, eles fizeram por merecer. Porque o que eles engoliram de cabeça baixa, dizendo sim senhor, batendo continência nos últimos 20 anos, era para já ter acabado as Forças Armadas. Não acabou por milagre. Tá certo? Quando inventaram a porra do Ministério da Defesa, eu avisei. Não foi por falta de aviso, porra. Eu disse, eles inventaram isso para... meter lá um monte de civil mandando em vocês. Vão botar um comissário do povo nas costas de cada um. E agora já estão botando mesmo. Então, a reclamada aposentadoria dos males. Olha, estão roubando sua aposentadoria de fato, mas esse é dos males o menor. Porque o pior é que eles estão realmente reduzindo as Forças Armadas a um órgão do PT. Pois você vai botar lá um comissário público, nós sabemos, o Estado já está reduzido ao PT. Então, onde, né, se alastra a autoridade do governo, é o PT que está lá mandando. Então, tu vai ter. Cada um vai ter um Zé Dirceu, Marco Aurélio Garcia pelas costas. Ainda vai ter que bater continência pro filho da puta. Agora é coisa, eu estava falando o negócio do Lula com as FARC. Veja as duas notícias. A Rádio Caracol de Bogotá, que é uma rádio muito estação, muito boa, ela endossou a interpretação que o Santos deu à declaração do Lula. Dizia, Lula investe contra as FARC e diz que nada justifica o terrorismo. Ora, como é que as FARC interpretaram isso? Sai o documento das FARC dizendo o seguinte, o Lula rechaçou as propostas do Santos e ao dizer que o terrorismo não pode ser usado como arma política, ele está se referindo ao próprio Santos, insinuando que você fez sua carreira na base do combate ao terrorismo usando o terrorismo como arma política. Eu acho que o que está na cabeça do Lula, as FARC leram corretamente a intenção do Lula, né? O Santos está interpretando a coisa, né, está passando tinta cor-de-rosa em cima para ficar tudo bonito e dá a impressão de que o Lula é um grande aliado dele. Não é, não é. Tá certo? O Lula é um traidor, o Lula trabalha para as Farc. Lula puxa o saco dos seus inimigos pela frente. Olha, vocês lembram quando estava aí o George Bush, né, no Brasil? Foi visitar o George Bush, o Brasil. Então, estava lá o Lula e ele trocando beijinho na sala, e em volta do palácio, a maior manifestação anti-americana que já houve na história do Brasil, montada pelo próprio PT. É? Quer dizer, o Lula faz a divisão do trabalho. Olha, eu aqui, eu afago o cara e vocês dão pontapé no cu dele. Tá certo? É claro que é assim. Porque era o próprio partido oficial, o próprio partido governante. Né? Você imagina agora, por exemplo, se viesse o Lula aqui e o Obama está lá trocando beijinho com ele na Casa Branca e volta o Partido Democrata a organizar uma manifestação anti-Lula. Então, é claro que o Lula, como sempre, está agindo com duas línguas. Ele fala uma coisa ambígua aqui, para o sujeito interpretar do jeito que ele quer, para manipular o cara, enquanto isso está lá dando as facas do mesmo jeito. Agora, olha aqui, mas que coisa impressionante, né? O pessoal, no tempo da guerra do Iraque, fazia um barulho. Cada americano que morria lá, o país parava, todo mundo xingava o George Bush. Agora aconteceu o seguinte. Aqui, em 86 meses, o número total de mortes de soldados americanos no Afeganistão foi... em 86 meses, o total de mortes sob o comando Bush no Afeganistão foi 630. Sob o comando Obama, em 19 meses, né, já tem um total de 632. Quer dizer, olha, 86 meses de um lado, 19 meses do outro. 630 mortes de um lado, 632 do outro. Quer dizer, está morrendo muito mais gente no Afeganistão agora do que no tempo do George Bush, porra. Né? Claro, o pessoal aqui já está desiludido, mas a grande mídia não ecoa isso aí. Né? O pessoal aqui está todo mundo querendo matar o Obama, tá vendo? Mas, se você lê o New York Times, a CNN, está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Agora, aqui também outra estatística que chegou aqui. De onde que vem? Peraí. Quem me mandou isso aqui? Eita, perdi. Mas eu vou dar a notícia com a gente, embora eu tenha perdido a fonte. As mortes por homicídio no Brasil aumentaram 32% em 15 anos. Então, você vê, vocês falam mal do tempo da ditadura. Mas na ditadura não estava morrendo brasileiro na rua como está agora. Na ditadura a situação estava muito ruim, por umas 2.000 pessoas, que é elite esquerdista. Mas para os outros estava muito bom, está todo mundo progredindo, ganhando dinheiro. Naquela época, 30% da população saiu da miséria e se integrou na economia. Não foi na base de esmolinha que nem agora, não. Foi emprego que o governo gerou naquela época. Então, a maior ascensão social rápida que se viu na história humana. E ninguém lembra disso. Isso aí se deve ao amaldiçoado presidente Médici. É? Mas agora aqui, veio a nova república, a democracia. Agora vai ser uma maravilha. Sim, nós vamos democratizar o morticínio. Antes era só terrorista e milico que morria. Agora vai morrer todo mundo. Democratizou, porra. Ai, ai, ai. Olha aqui, tá? Tá aqui a fonte. Indicadores de desenvolvimento sustentável do ano 2010 do IBGE. Mas não sou eu que estou inventando. Agora, pode dizer que está tudo perdido? É de que nos Estados Unidos, esse ano, saiu aqui um relatório do National Center for Education Statistics dos Estados Unidos, dizendo que o número de crianças que estão indo para o homeschooling está aumentando, já está indo para 6 milhões. Daqui a pouco está todo mundo no homeschooling. Agora, o governo Lula, que relógio parado também acerta duas vezes por dia. Né? O Lula realiza um milagre, um relógio parado, mas ele acerta só uma vez por ano. Tá certo? Então, ele acertou liberando aí o homeschooling. Gente, é a chance. It's now or never. Tirem as suas crianças da escola já. Se vocês não têm condição de educá-los pessoalmente em casa, o que você faz? Vocês contratam preceptores, você cria em grupos. Né? Faz aqui como a minha amiga Margarita Nós, que educou não só os seus filhos, mas os filhos de vários dos amigos dela. Né? Quer dizer, são dezenas de jovens que iam para a casa dela, aprendiam lá. E olha, são as crianças mais cultas que eu vi. Tem que conversar com as filhas dela, é um negócio de você ficar besta. Tá certo? Tem um nível de conhecimento que as meninas têm. Então, como os filhos do casal Nunes, que são muito mais cultos do que o ministro da Educação, porra. Queria eu, olha, eu queria fazer isso, vamos fazer aqui um torneio de cultura geral aqui do. Pega o ministro da Educação e pega os dois filhos do casal Nunes. É isso? Os meninos iam dar um baile no cara, porque ministro da Educação, primeira condição para ser ministro da Educação no Brasil é analfabetismo no mais alto grau. Tá certo? E uma QI tem que ser abaixo de 15. Né? Então, olha, o negócio aqui nos Estados Unidos está melhorando muito, porque ninguém mais acredita no sistema educacional e está, né, aumentando, diz que quanto por cento já aumentou? Agora, diz que aumentou, então, olha, aumentou 2,9% agora no último ano. O negócio tá, não está indo mal. Agora, no Brasil tem que aumentar 100%. Né? Sabe aquele negócio? Aqui tem o governo da campanha, no child left behind. Né? Então, no children left behind no Brasil também. Ninguém vai ser deixado para trás na escola. Volta tudo para casa. Ninguém vai ser deixado para trás. Aqui, ó. Saiu aqui, tem no Diário Oficial aí. Para obter certificado de conclusão do ensino médio, os participantes devem ter 18 anos completos e a data de realização da primeira prova do Enem. Ter concluído ensino fundamental. O item B, ter concluído ensino fundamental foi suprimido. Hã? Então você precisa só ter 18 anos completos, ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação. Não precisa concluir ensino fundamental. Abaixa o ensino fundamental, fecha essas merdas, transforma tudo em supermercado, estacionamento. A USP, por exemplo, já tem esse projeto, né? Você quer contratar um arquiteto urbanista para fazer isso, né? Passar um trator em cima, transformar tudo no estacionamento, né? Para aliviar o congestionamento de trânsito, né? Agora aqui, estou informando que os cartéis mexicanos, os traficantes mexicanos, estão controlando vastas áreas do estado do Arizona. Né? E está aí o Obama defendendo os traficantes, está lá denunciando o estado do Arizona na ONU, né? Para que o estado do Arizona não consiga controlar a imigração ilegal. Quer dizer, então é evidente que esse pessoal, tipo Lula, Obama, eles funcionam tudo ao contrário, eles nunca vão entender revolucionários, eles não botaram essa palavra na cabeça. Revolução quer dizer inversão, o negócio vai funcionar tudo ao contrário. Agora aqui, vamos dizer que só tem no Brasil, tem louco. Aqui tem uma escola, né? Tinha lá um menino com um rosário na mão. Então, botaram o menino para fora da escola, porque dizem que rosário é símbolo de gangue. Está usando aí um objeto que pertence a uma gangue, né? É a gangue fundada por tal nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado com essa gente, porra. É? Botaram o moleque para fora. Claro que agora estão processando a escola. E eu acho que provavelmente vão ganhar. Mas o problema não é isso. O problema é que a pessoa, em geral, não reage. Né? Tem que reagir, tem que ir para a justiça, tem que brigar, porra. Agora, aqui. O grupo gay da Bahia, por exemplo, diz que vai acionar Fidel Castro. Porque o Fidel Castro, depois de prender, matar, né, torturar o pessoal gay durante 50 anos, ele descobriu que isso é errado. Ora, porra, mas quanta inteligência. O homem levou apenas 50 anos para descobrir que isso não se faz, porra. O que que há? Daí, ele disse assim, não é porque você reconheceu, não é porque você confessou o crime que você está, como é, isento de pagar por ele. Então está muito certo o grupo gay da Bahia. Agora acontece o seguinte, o grupo gay da Bahia. Vê se vocês aprendem a diferença entre prender e matar gay, tá certo? Ou querer impedir que os gays botem padre e pastor na cadeia só porque citou Bíblia. Vocês acham que é a mesma coisa? Né? No Brasil alguém está prendendo, matando vocês? Olha aqui, ô Luiz Mota, você conseguiu mostrar uma estatística ao longo de 30 anos, houve 120 gays que foram mortos. Porra, isso é piada. Num país que morre 50 mil pessoas por ano, assassinadas, você dizer que foram assassinados 120 ao longo de 30 anos, você está comprovando que não existe nenhuma perseguição anti-gay no Brasil. Eu nunca vi gay ser perseguido, a não ser por bandido. Onde eu mesmo arrumei briga de rua para defender o traveco que tinha dois vagabundos batendo nele. Então, eu e uma mocinha, né? E não sei por que os caras ficaram com medo de nós e foram embora. Se resolvesse partir para a porrada, nós estávamos ferrados, eu e a mocinha. Mas a gente estava tão bravo que eles ficaram assustados e foram embora. Daí a mocinha que trabalhava num bar pegou lá o traveco e levou lá para dentro para cuidar dele. E eu não fiquei para ver o fim da história. Então, isso aí quando tem perseguição a gay, é bandido que faz isso. Não é o governo, não é gente decente, sobretudo não é a igreja. Você já viu padre, pastor, falando aqui, vamos fazer uma tropa e sair dando porrada ninguém na rua? Nunca aconteceu isso, porra. E você ficou com choradeira de uma coisa que não acontece. Agora em Cuba acontece, porra. E quer saber quem chamou a atenção de vocês para isso? Sabe quem foi? Foi esse que vos fala. E eu, durante anos, eu falava, vocês ficam com essa choradeira, essa frescura, essa viadagem de dizer que gay é perseguido no Brasil. Pô, o Brasil é um país que tem show de traveco às 3 horas da tarde na televisão e fica lá a vovó com os netinhos vendo, porra. Né? Ninguém faz nada de mal contra gay no Brasil, ninguém nunca. Que quando faz é bandido, é delinquente, evidentemente, né? Isso quando não é o sujeito que vai, levou o traveco no motel, comeu o traveco e depois bateu. Agora, o cara que cobre o traveco, o que que é? Hã? É um machão heterossexual? Não, é viado que nem o outro, porra. Você me desculpe, mas... Diga, né? Esse negócio de dizer que quem come não é viado, só quem dá flora. Que gracinha, né? Você imagina, o Luiz Motta disse que transou com 500 homens. Então os homens que comeram você não eram viados, não. Né? Viado só você. Que é isso, porra? Né? Então, o sujeito que se utiliza do serviço de um traveco é tão gay quanto o outro, evidentemente. Então, se, além de comer, já não devia fazer isso. Ainda bate, de puta merda. Né? Agora, pessoas religiosas, tá certo? Não fazem isso. Não perseguem gay, nem sequer humilham gay. Hã? Eu faço aqui as minhas piadas, mas eu faço fraternalmente, porra. Né? É, eu tô cheio de. Tem um amigo gay, se a gente faz piada, ele faz piada de mim, eu faço piada dele, não há malícia nisso, tá certo? E qualquer um deles sabe que se alguém levantar a mão contra eles, eu vou ser o primeiro que vai defender, tá certo? Eu acho que eles dão o cu com o meu cu do outro errado. Se quer saber, eu acho errado, mas. É só eles fazem coisa errada? Não, eu também faço um monte de coisa errada. Então é o seguinte, eu cuido dos meus pecados, você cuida dos seus. Eu não vou cuspir na sua cara por causa dos seus pecados, você não vai cuspir na minha por causa do meu. Tá bem? Então, se precisar de alguma ajuda, precisar de um conselho, tudo, estou aqui às suas ordens. Então, o que eu falo é contra a concepção política por trás desse negócio de movimento gay. Em primeiro lugar, existir um movimento político baseado numa... aspas, preferência sexual já é uma coisa inteiramente absurda. Por que só os gays têm direito à representação? E os sadomasoquistas? E os pedófilos? E os coprófilos? E aqueles caras que gostam de comer tatu? Não têm direito à representação política? A gente começa com isso, meu filho. Tá certo? Então, se pode ter um movimento baseado em movimento político baseado em preferências sexuais, tem que ter um movimento político baseado em preferências gastronômicas. Hã? Então, por exemplo, a gente faz um partido dos comedores de bacalhau, tá certo? Daí o outro fala, não, nós aqui só comemos, nós somos vegetarianos, nós só comemos azeitona. 2 azeitonas a cada 3 dias, tá certo? E o cara monta um negócio, um movimento político baseado nessa merda. Quer dizer, a coisa já é uma caricatura em si mesma, né? Existir um movimento gay, fala, pô, por que não o movimento dos masturbadores, né? Punheteiros Unidos do Brasil, PUB, P-U-B. Né? Por que não? Não tem direitos? Né? O cara tem direito, por exemplo, né? Ele pode dizer assim, olha, os muçulmanos têm direito a parar 5 vezes por dia o trabalho para rezar. Então, nós queremos parar 5 vezes por dia para tocar uma punhetinha. Você está entendendo? Até onde essa coisa vai parar, meu Deus? Essa é caricatura, estão gozando da nossa cara. Quimicamente, sadicamente. Agora, no caso de Cuba, não é gozação não, gente. Ali é defender os direitos dos caras à vida e à liberdade, porque os caras são presos, são jogados em depósito de aidético, tá certo? E morrem para apodrecer e morrer lá. Isso quando não são mortos pela polícia no local. Pelo menos apanhar, apanha. Traveco na rua, a polícia vê, desce-lhe o cacete. Então, eles estão muito certos, estou com vocês. E onde quer que haja perseguição real, por exemplo, vai ver lá no Irã como é que estão os travecos gays lá. Vai ver se tem essa moleza que tem no Brasil, ou que tem nos Estados Unidos, e aqui tem mais moleza ainda, é? Né? Então, a gente até, tem gente que policia a própria língua, o próprio vocabulário, para não ofender sensibilidade. Eu não ligo, porque eu sou um cara grosseiro pra caralho, tá entendendo? Eu ofendo a sensibilidade de todo mundo, inclusive a minha, tá entendendo? E não ligo pra isso, e acho que ligar pra isso é viadagem. Porque os caras me xingam, eu xingo ele também, vai ficar tudo por isso mesmo. Xingamento não mata, é? Já dizia Aristóteles, a palavra cão não morde, tá certo? Então, eu chamar você de filho da puta não vai pôr sua mãe no puteiro. É apenas um modo de dizer. Aliás, é um modo inteiramente injusto, né? Porque você pega as culpas do cara e joga em cima da mãe dele, porra. Então tem mesmo que processar, tia da puta. Olha aqui. Lula lamenta não ter feito um projeto para ampliar o seu próprio mandato. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ele quer ficar, queria ficar lá para sempre. Mas ele vai ficar, porque a Dilma não existe. A Dilma é apenas um pseudópodo do cérebro do Lula, tá vendo? Então o Lula continuará no poder eternamente. Lula é eterno, né? Eterno e indestrutível, e morredouro. Agora, aqui, olha aqui, veja você. Notícia da BBC. Né? Uma misteriosa chuva de excrementos intriga os habitantes do vilarejo de Saint-Pandelon, no sudeste da França. Desde meados de maio, eles se queixam de gotas marrons que caem do céu com cheiro e textura de matéria fecal. O prefeito do vilarejo, Jean-Pierre Boisel, afirmou que uma chuva de cocô passou a cair durante o dia, também à noite, no município. Olha aqui, isso é coisa do capeta. Mas eu garanto para vocês, ele plagiou a minha ideia, porque eu já tinha esse projeto. Chuva de merda, mas era para ser em Brasília. O desgraçado foi fazer na tal de Saint-Pandelon, no cu do Judas, porra. Não era aí, ô satanás, era em Brasília, porra. Né? Também eu tenho aqui as melhores ideias, capricho. Dou o melhor de mim para inventar o negócio. E você vem e estraga tudo. Você é um capeta mesmo, puta vida, né? Olha aqui, o laboratório da... Cientista é foda, viu, gente? O laboratório da região realizou nesse mês pesquisa científica com material coletado e confirmou que as gotas que caíram do céu são excrementos de origem animal. Ué, seriam de origem vegetal, por acaso? Agora as bananeiras estão cagando? As pedras, né? É cocô de arenito basáltico, né? É, né? Um pedaço de granito sentou e... que é isso, pô? De origem animal? Não, meu filho, não é de origem animal, é de origem cerebral. De origem cerebral, né? Eu, né? Vocês têm que, aliás, no Brasil, vocês têm que fazer, fundar um instituto, né? Que para fazer estudos anuais e, claro, IFC, Índice de Fecalidade Cerebral. Isso tem que ser medido no Brasil anualmente e vocês vão comparar, vão averiguar os progressos desse índice ao longo dos últimos 20 anos, especialmente desde 2002, quando o PT subiu ao poder. IFC, Índice de Fecalidade Cerebral. É um problema científico da mais alta importância que está sendo negligenciado no Brasil. Né? Agora aqui, diz que o Muammar Gaddafi fez o apelo para que a Europa se converta ao Islã. E ele foi fazer o apelo logo em Roma, né? E, mas é um cara de pau, meu filho. Então é o seguinte, nós temos que ir lá na Meca. Quer dizer, por que que fica se metendo uma terra do outro? Né? E se um cara sai um padre, vai lá na Meca, fala isso, sabe o que? Só mata o padre na mesma hora. Então o que é pra fazer com o cadastro? Matar o filho da puta. É? Quer dizer, tu vem aqui dentro da nossa casa, né? Pra fazer uma coisa que nós jamais faríamos na sua, o que que é isso? Eu acho aqui, o que é justo, não é um problema. Eu sou contra a briga de religiões, totalmente contra. Mas, o seguinte, Eu acho que os muçulmanos tinham que ter nos países do Ocidente os mesmos direitos que eles dão às pessoas de outra religião nos seus países. Se você chega no Islã, no Irã, na Arábia Saudita, né, na Argélia, bom, você pode praticar a sua religião dentro da sua casa, mas fica quietinho. Eu acho que eles não têm que ter mais nenhum direito além do que eles dão. O que é justo, meu filho. Até o próprio Cristo disse, ama teu próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo, né? Agora o cadáver, todo mundo sabe que o cadáver é uma putanheira, fica aí pregando religião. O que é isso, porra? Hein? Alô, quem é? Quem tá na linha aí? Alô, professor Olavo? Sim. Aqui é o Hugo de Nova York. Hugo de Nova York. Isso, o senhor mencionou algumas personalidades ilustres do Brasil aí. Eu queria saber a sua opinião sobre o Dr. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, o advogado, falecido em 91. Era um grande homem, mas quando ele estava muito velho, né, o pessoal do Partido Comunista começou a se aproveitar dele. Chegava lá pro velho, contava umas histórias tristes, né, e ele começava a defender comunista. Ele defendia comunista como ele defenderia um cachorro, essa é verdade, né? Porque era um homem cristão, ia na missa todos os dias e tal. Mas ele, na velhice, ele já não estava mais muito lúcido, ele não sabia direito para quem estava trabalhando. De qualquer modo, ainda assim, ele agiu sempre com dignidade. Né? Sim, sim. Lá tem um episódio fantástico aqui, que o ator Paulo César Pereio estava representando lá uma peça no Rio de Janeiro e, de repente, ele viu Sobral Pinto no meio da plateia. Então, ele interrompeu o espetáculo e disse aqui, desculpe, queria aqui interromper o espetáculo para anunciar que estamos muito honrados com a presença nessa plateia do ilustre advogado Dr. Sobral Pênis. Que baixaria. Heráclito Fontoura Sobral Pênis. Grande homem, grande brasileiro. Essa é a pergunta mesmo. Forte abraço aí, continua na luta, que a gente precisa da sua ajuda aqui para entender como funciona o Brasil e o mundo. Muito obrigado. Então, olha aqui. A governadora do Arizona, Jan Brewer, finalmente decidiu, né, abrir aí a metralhadora giratória contra o governo federal, que está descendo o porrete aí. Mas, de fato, a coisa mais elementar é o seguinte: se o governo federal tem obrigação de policiar a entrada de imigrantes ilegais e não o faz, os estados, pela Constituição americana, têm não só o direito, mas o dever de fazê-lo. E foi isso que a Arizona fez. Vocês não policiam a fronteira. Vocês não fazem uma lei para inibir essa merda, nós fazemos, porra. E tem mais, tem 20 e tantos estados aqui que já estão discutindo leis. Até na Flórida querem fazer uma lei mais drástica do que a Arizona e tem que fazer mesmo. Ora, ninguém tem nada contra a imigração. Os Estados Unidos foi feito por imigrante. Mas peraí, era imigrante que vinha aqui e 3 dias depois o cara se sentia americano e amava o país e trabalhava pelo país. Agora esses caras vêm, entram aqui para traficar tóxicos, para matar pessoas, para roubar, que aqui 80% dos crimes são feitos por imigrantes ilegais e ainda falam mal dos Estados Unidos e querem... Vamos dizer que estados inteiros dos Estados Unidos voltam a pertencer ao México. Tem essa organização que chama La Raça. Você acha que uma organização que chama La Raça não é racista? Racista sou eu, que nem sei que merda de raça eu tenho, você está entendendo? Porque a minha avó era de ascendência alemã, mas como perdeu os papéis, então ninguém sabe se era alemão, se era judeu, que merda era, tá entendendo? Não sei, não quero saber, tá entendendo? Eu não tenho raça. Eu sou assim, raça ruim. Essa que eu pertenço, tá entendendo? Qual é a sua raça? Raça ruim, tá certo? Então, ali é como todo mundo. Então, um negócio chamado La Raça, né, que só aceita chicano, né? Chega lá um cara que não é chicano, não pode. Então, quer achicanar aí os Estados americanos. Quer dizer, você vem para institucionalizar a traição. Como é que você pode aceitar isso e dizer que é imigrante? Isso não é imigrante, isso é invasor. Tem que botar essa gente para fora. Aliás, você sabe a polícia mexicana o que que faz quando pega imigrante, por exemplo, pega um imigrante da Guatemala, do Brasil, no México, você sabe o que que a polícia faz? Polícia, se você for homem, toma todo o seu dinheiro. E se você for mulher, te estupra. É assim que a polícia mexicana trata os imigrantes. E daí fica chorando porque os Estados Unidos querem devolver os imigrantes mexicanos para o México. Tem que devolver mesmo. Né? Olha aqui, eu já estive no México, né? Gosto muito do México, especialmente da música mexicana, um negócio maravilhoso, né? Um povo muito simpático. Mas, olha, mas em matéria de violência, olha, vocês têm uma história que não é de fazer inveja a ninguém, porra. Vocês fizeram uma guerra em acho que 27, para matar cristão, porra. Viu o cara com o terço na rua, matava. Só que os cristãos lá não eram que nem os cristãos de hoje, eles eram mártires, eles organizaram uma guerra e dobraram o governo mexicano, porra. O seu o governo mexicano nunca prestou e agora continua não prestando, porra. Ali, mas nem governo, nem oposição, nada, nada. A política mexicana é toda podre, sempre foi, porra. Agora, por outro lado, o México é um país verdadeiramente cristão e mostrou que os cristãos mexicanos estão dispostos a morrer para defender a sua fé. Né? Leia a história dos cristeiros, procura falar cristeiros, né, no Google, e vocês vão ver que bela história de heroísmo foi dada pelos cristãos mexicanos. É isso. Ó, finalmente aqui saiu um relatório final sobre o negócio do aquecimento global. E Inter-Academy Council, né, logo depois que o IPCC foi descoberto aquelas tretas no IPCC, estão pedindo para essa Inter-American Academy revisar toda a bibliografia lá do IPCC e ver o que quer dizer. Olha, de fato, tem um monte de dado falsificado, a coisa foi uma treta mesmo, não tem mais jeito como disfarçar. Foi a maior manja de batom na cueca universal. Agora aqui, o presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva, afirmou a lei que penaliza os pais que cometem alienação parental. Alienação parental é o seguinte, tu tá separado da tua mulher, e quando você pega a criança para vir te visitar, você chega para eles e fala, não obedece aquela puta, aquilo lá é uma vaca, etc, etc. Você começa a falar mal, né, do outro progenitor. Ou então ela, né, quando está lá com as crianças, fala, seu pai é aquele bêbado, viado, ladrão, filha da puta, espancador de mulher. Pai, né? Então você está jogando a criança contra o outro. Né? Agora, claro que é isso que eles chamam de alienação parental. Tiveram que inventar um nome elegante para isso, né? É claro que é uma sacanagem, mas escuta, para que tem uma lei sobre isso? É quase impossível você provar que alguém fez isso, porra. Você nunca vai saber se a criança inventou algum negócio, não tem jeito. Ele vai ser totalmente subjetivo, quer dizer, você vai dar mais poder do juiz para ele poder interferir em coisa que ele não sabe o que está acontecendo. Né? Então, olha, quanto mais lei tem, mais merda. Quanto mais o Cristo já dizia, a força do pecado é a lei. Né? Então, quanto mais lei tem, mais imoral o país. Você vê aqui nos Estados Unidos, o número de lei que eu criaram desde 1986, a primeira vez que eu vi aqui, foi uma grandeza. Na época, 86, esse país era um paraíso, rapaz. Você ia num hotel, o cara te dá uma fichinha para assinar, você assinar qualquer nome. Estava lá Napoleão Bonaparte, John F. Kennedy. O cara não quer saber, pegava lá os $25 dele e você ia pro seu quarto. Agora não. Né? Agora precisa uma pilha de documento. Você aqui, para você tirar um documento, você precisa mostrar dois. Né? Você fala, mas se eu não tenho um, como é que eu vou ter dois? Tá, não é problema seu, meu. Se vira. Né? Então, quer dizer, você não pode ter um primeiro documento. Você tem que começar do terceiro. Quer dizer, quando a burocracia começa a inventar esse círculo vicioso, quer dizer, pirou. Ele diz bem, pirou. Né? Então, fiz aqui polícia de trânsito, meu filho. Você aqui é multado em toda a esquina, você olhou feio pro guarda, pronto, tá multado, tá entendendo? Peidou no volante, tá multado. É um negócio de louco. Agora, imigrante ilegal pode entrar, terrorista pode entrar. Né? Chega um sujeito no aeroporto com um turbante e uma granada dentro da cabeça, fala, não vamos examinar o turbante porque é racial profiling, é feio, não pode. Né? Então vamos examinar só os gringos, os árabes não. Né? Vai, experimenta, vê se eu estou mentindo. Né? Você vai no aeroporto, né? Se veste de árabe, chega lá de turbante, tudo, ninguém te examina. Daí você põe um chapelão de texano, uma bota de cowboy, eles vão te depenar. Né? Vamos ver o que mais. Agora aqui, ó. O Amadine é já de que a Carla Bruni é uma prostituta. E, bom, eu não sou totalmente contra o uso desse tipo de linguagem, né? Mas o fato é que Por que chamar a mulher de prostituta só porque ela está defendendo a coitada que vocês querem matar a pedrada? Eu sou contra matar pedradas ou abadinejadas. Eu acho que ele deve ser afogado e cuspida. Você junta milhões de pessoas, cada um dá uma cuspida, o cara vai lá... É isso que tem que fazer com a abadinejada. Agora aqui, alguém me manda, quem foi que mandou, porra? O trecho é muito comprido, né? O Marcos Ludwig me manda aqui um trecho enorme do livro Makers and Takers, do Peter Schweitzer. Não deixem de ler esse livro, isso é uma maravilha, né? Ele mostra lá que toda essa imagem, né, que os pessoal esquerdista projeta a imagem de que o pessoal da direita são todos uns caras de, né, inibidos, claustrofóbicos, sexualmente reprimidos, né? Quando você vai ver, bicho, no meio esquerdista, é só depressão, suicídio, uma coisa de louco, porra, né? É impressionante. Eu aqui, saúde mental, 58% dos republicanos e 38% dos democratas. Quer dizer, 58% dos republicanos estão em bom estado mental, só 38% dos democratas, né? E a tendência dos democratas a sofrer de depressão, olha, sem brincadeira, 320% a mais, né? Quer dizer, para cada cara deprimido que tem nos conservadores, tem 32, né? Entre os democratas, e assim por diante. Quer dizer, é uma série de mitos que nunca são averiguados, né? Mas o pessoal aceita isso. Eu não sei, por exemplo, outro dia, alguém contou para mim, falou, ele mencionou meu nome numa universidade, daí o professor falou, não se aproxime, não, porque ele é um cara muito autoritário, é muito mandão, ele oprime as pessoas, etc, etc. Daí o cara que é meu aluno, não vou citar o nome, falou, mas não é nada disso, eu estive na casa dele, eu conheço ele, ele é uma pessoa pacífica, muito simpática, a gente trata a gente muito bem, né? E, quer dizer, cria esse mito, que é uma pessoa que nunca me viu, né? Inventa um treco e quer contar para alguém que me viu e me conhece, porra. É impressionante. Olha aqui, a gente tem falado do caso aí do Alejandro Penha Escusa, que está lá na cadeia até agora, né? Ninguém sabe exatamente o que fazer com relação a isso, né? Mas eu acho que aquela velha, boa e velha sugestão do Petro Roberts, um tirico de nada na cabeça do Hugo Chávez, olha, poderia ser útil em certas circunstâncias, né? Não digo que eu vou fazer isso, mas talvez fosse uma ideia, né? Agora, não é só o Alejandro Penha, não. Aqui tem outro cara aqui, Ivan Simeonovic, 49 anos de idade, investigador criminal de profissão. Está lá, um prisioneiro político da Venezuela. Está lançando aqui um apelo ao Parlamento Europeu. Está no Mídia Sem Marca. Dê uma olhada lá, vocês vão ver. E espera aí, o nosso tempo acabou. Nossa, né? Então eu tinha mais tanta coisa para falar. Lamento muito. Até a semana que vem, muito obrigado.